A solidão vem e a alegria vai. Só quis fazer bem, mas o amor trai. Te faz esperar a volta da fé, só que abandonar te deixa a pé. E o coração chora e a cura demora. Frente, meu irmão, nada é em vão. Pra frente, meu irmão, se lembre do amanhã. Perfumes e sons, toques e beijos, como era bom nosso desejo. E as conversas e admiração pela força que cê tem no mundão. A memória insana quer acender a chama. O instinto reclama, mas minha mente chama. Pra frente, meu irmão, mas nunca diga nunca não. Pra frente, minha irmã, mas ninguém sabe do amanhã.